ouço a tua voz dizendo a mim: não temas, sou eu teu Senhor. Os ventos podem soprar, mas em ti eu confio. Na escuridão, tua luz é meu abrigo. Tem de bom ânimo, não há o que temer, pois a tua promessa, Senhor, vai se cumprir. Mesmo em meio ao mar, eu vou me deixar levar. Tu és a minha âncora, eu vou descansar. Como Paulo em viagem, eu sigo em oração, buscando teus caminhos com firme coração. Se as ondas se levantam e o medo vem me alcançar, eu sei que ao teu lado não vou naufragar. Tem de bom ânimo, não há o que temer, pois a tua promessa, Senhor, vai se cumprir. Mesmo em meio a a tua promessa, Senhor, vai se cumprir. Mesmo em meio ao mar, eu vou me deixar levar. Piano. Sentando dentro de piano, né?